Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Pois é, meu irmão. Bora dançar, bora! Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Pega a gata aí e vai pro salão. Pode crer. Fiz sem as fotos. Valeu, Rubi! Sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Pitona Caceteiro. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol. Comigo, amor, vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. E a galera chegando. Obrigado aí, toda a rapaziada que veio curtir a carroça, Rubi. Rubi e a carroça. A curtir a saudade agora com franjinha. A sequência da Caixa Preta. Só na moral, só na moral. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerra, só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol. É querido Irá aqui no circuito, só curtindo a saudade, só na moral, né, Irá? Pois é. Aqui no setor do Barba Azul, galera de Coraci também, alô Tita. Vem ver o sol se pôr. A carroça. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Eu bebi champanhe em seu noivado. Consegui me cair na brecha aqui, por aqui. Traguei. Na moral, papai. Alodinho, bora Marcelo, a ponta do passarinho. Fui o primeiro a chegar à igreja e em namorar. Comitiva Carroça é festa, também por aqui um abraço. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. O Wellington Franzinha comandando. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor vem. Ah, sou eu. Ah, sou eu. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir. Os carroceiros sem fronteiras. Alô, Denis. Cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços. ganhando os meus beijos e disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Aqui tá tudo normal. Sou eu sua voz. Abraço DJ Augusto, top. O DJ Pataca também, se animou. Aqui na Luxuosa. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. Te lembrar do estrelinha. Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Nossos luciosos tops. Eu não preciso. Um buraquinho só de boa. Um abraço, meu irmão. Com um quadro na parede. Alô, Diego Mesquita. Ao longe uma vitrola vai. O Rogério também. O prostituto voltou. Que se acabou. Rogério, ele comanda os prostitutos da carroça. Eu acho que hoje tem. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Parceiro Júnior Velhão, esse velho agora tem uma história aqui em Coracica que eu vou te contar, viu? Grande Júnior Velhão, eu e você, você e eu. Aquela água de coco, tá na beira. Eu não passei de nada pra você. Calma, patrão. Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. E parceiro Ceará, por aqui só de boa. Abraço a você, Ceará, meu irmão. Igual a tantos. Passeando de luxo. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Lúcio CDs. Não chore se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria magoar. Bora, Marcelo! Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você fosse me abandonar? Carroça da Saudade! Esqueça tudo que aconteceu. Você é minha, eu sou teu. Você não pode negar. Não pode. Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso nosso amigo Naldo Safadão pra aqui tomando todas. Abraço. Olha o ruivo barão. Tanto amor em mim, tanta saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Bora, Tita. E aí, meu irmão? Perdoa esse meu jeito de amar. Como é que eu pude deixar que você... Nosso amigo Sheik aqui na área. Aqui só na moral, só na moral. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Essa música me lembrei do Castro. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra, seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha, vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Seu amigo Tarcínio também, lá da borracharia. De garapé a sua. A buraquinha está de bom. Quando será que eles vão se entender? Bora dançar saudade, bora! Quantos ainda terão que morrer? Carroça da Saudade. Só na manha. Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. Nosso amigo Val, pescador, abra aqui um abraço a você. Não, a curtida do Chuanza. A carroça. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos, canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados. Júnior Velhão, o Mano Brau da Carroça. E dia após dia acontece um novo atentado. Como o Júnior Velhão diz, respeita a minha história. Onde será que... O homem da história de Guaraciga. Quando será que isso vai terminar? Ai, meu búfalo! Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Orgulhosamente Marajoara. Essa música do Denis, ele vem de longe. Venho de longe trazendo alegria. Sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Sou gente amiga de todos, amigo, e você pra lá eu quero levar. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Nosso amigo Alisson, o grande Rafael, a Cailane também, galera de Igarapé-Açu, curtindo a saudade. Pro meu caminho, venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é puro. Lúcio CDs gravando tudo. Não tem espinhos pra me machucar. Me abrace forte, entre no meu barco. Que pro DJ Wellington Franjinha. Eu cheguei, eu cheguei, você, ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei. O nosso amigo Dieguinho da Alcaida, um abraço a você. Pra cuidar da Burani, recordando também. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Saudade, o Frangilha da Tua. Lúcio CDs. Só na manhã é a carroça da saudade. O que vou fazer se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim? Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor, e agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar, e eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais. Carroça, saudade. Tudo mudou pra mim. Tá bom, querido Toninho. Sonho, e o do máximo te conto, e o nosso show da animal. Eu vou sonhar, eu vou sonhar com você. Sério, sério por aqui. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi. Equipe cai na brecha. E agora minha vida. E também Marcela Presentes, já no circuito também. Abre os braços, vem me amar, e eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar. Nosso amigo Marcelo da Selva, esse o homem do gatinho, todas também. Abre os braços, vem me amar, eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Saudade, coração, vira show. Imagina a detona. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. O campeão de público no Pará. Pataca, um abraço a você, meu irmão. E o top também, o Nivaldo. Não me canso de esperar o amor que me deu. DJ Wellington. E nunca mais voltou. Eu quero que volte aos braços meus. Continuação da festa do Vero Peso. Vai todo mundo comemorar o aniversário do Vero Peso. Convite sair com o maluquinho no circuito também. Amanhã tem a Zé Arturo Bernardes. Confirmando presença, minha querida Irá. Já comprou até um maiô. Sempre foi luxuosa. Japa CDs, aqui do ladinho da Luciosa, no quintal da casa desse cacete. Alô, Japa! O vaqueiro Léo também, a moça bonita, a buraquinha também, tomando todas, aqui na Luciosa, um abraço do Franjinha. Aqui, na Carroça da Saudade. Tristeza, tudo é um horror. Na área, Alexandrinha. São duas estrelas. Sempre é minha. DJ Wellington. Eu não sei viver sem teu carinho. Comanda e arrebenta. Nem bem liguei o rádio, e então tocou Rádio Clube, uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Bora, Ceará! E aí, meu irmão? Da canção. Fechei os olhos e sonho, sonho, sonho. Sonhos não são sonhos. E você nunca viveu. E no setor. Momentos de amor. Momentos de amor. Bora curtir saudade, saudade. Pra você, ela. Carroça da Saudade. Passeios pela tarde, sessão das seis. Wellington Franjinha. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. Como na letra da canção. Já 13, né? Espetacular. O aniversário do Josias. Combinando já todo mundo. Ainda temos camisa aí à venda. Pode chegar juntinho com o Josias, o Nenê. Aqui do morado esquerdo. Dia 13 de abril, a cidade vai parar. Sonhos não são sonhos. A cena viajou. Nunca viveu. O palco do espetáculo. Momentos de a nossa fanpage também ao vivo, a Carroça da Saudade. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mais. O melhor repertório musical de todos os tempos. DJ Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijo. Fala, Fernando! A Fernando da Estrela Tour. Um abraço a você, garoto! Até perdi minha. Por aí, tomando todas. Fiquei sem saber. Acabou aqui, vou chegar contigo, vou te achar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Vamos nessa, tem muita coisa boa pra rolar. E dia 13 de abril a gente confirma aí o aniversário dos Josias. Pra galera, chega juntinho, vai ser na Via Show. Lúcio CDs. Está chegando. Está chegando. Dia 13 de abril, sábado, na Via Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas. E ninguém paga até as 22 horas. Cerveja, 3 por 10 reais até as 22 horas. Ingresso 10 reais a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa? Bora lá, bora lá! Nessa pra dançar. Alô, Cícero do Cícero Lanche, bora, garoto! Quando ela chega balando, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Quando ela chega balando, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Loirinha, loirinha. Quero ser teu eterno amante, enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Nosso amigo Val, o pescador, tá na área. Um abraço a você. De prazer, com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. No meio da multidão, quando ela chega, balança, estremece meu coração. Olha a galera dançar o caqueado, caqueado, caqueado da luxuosa. Loirinha, eterno alma. DJ Marcelo aí no Floresta Parque. Um abraço a você, tá na live. Tomadinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno alma. Te enlouquece e me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Loirinha, sua moça bonita, o casal mais respeitado da carroça. Bora lá, quem sabe vai dançar. Para o Caquiano. Um pouquinho muita saudade também com o Josias. Marcelo também, Júnior Verão, o passarinho de volta. Hoje a presença do Sheik 1 e o Sheik 2. É Lúcio CDs. Vem pro show das recordações. Show da carroça. o nosso prostituto de volta, o grande Rogério da Pedreira. E ele voltou, acompanhado aí do Diego Mesquita, do Mesquita VIP, e também o grande empresário Ceará. A carroça. Cabe mais uma, maestro. Cabe. Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. O caqueado vai ter. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou. A luxuosa está aqui. Dançando cumbia, não, compadre. Dançando cumbia. Logo, Paixão também. Empresário da Saque Logística. O Tigre. Dançando cumbia, meu compadre. E aí? Dançando cumbia, meu compadre. Dançando cumbia, minha comadre. Equipe, eu sou Rubi, saudade! Abraço! Forrozão dos solteiros e casados. Tradicional forrozão, confirmada a luxuosa carroça da saudade. Pra fazer a festa pra galera de Coraci, papai. Já já, Josias, detona, detona. É a luxuosa. Rui Vinha também da carroça. Um abraço a você. Um abraço aí, os vagabundos de luxo. Nosso amigo Davidson. Maulubina também. Com muito amor. Os Fidelis de Otero. Solta o som aí. Agora sim, recebendo mais uma vez a nossa luxuosa carroça na saudade. Hoje aqui no Vila Show, o antigo Ibirapuera. E a gente agradece com muito carinho a todos os fã-clubes, as equipes que chegam junto com a gente e curtem essa grande festa maravilhosa, juntamente com o Rubi. Obrigado, viu? O Josias está na área, mas o Josias também avisa que dia 13 de abril está chegando o festão de aniversário do Josias lá na Vila Show. Vai ser uma loucura, meu irmão. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. A carroça. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. E assim, por outro lado, a primeira mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Gostoso demais esses momentos. O parceiro Hélio, o Chocabaldi e também o grande Wendy, aí dos tribulantes com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Alô, meus luxuosos, estou pelo Claudio. Dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida, igual assim, a vida é bela. Mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. E os Josias, eu sou seu fã. Comitiva Carroça é festa aí com a gente. Obrigado. Bora onde? Bora ver minhas lanjas. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. E aquela emoção. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. DJ Josias. Se intimide, se abre, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. Ainda guardo comigo saudade de você. Nosso namoro escondido e o medo de alguém dizer. Equipe ganha brecha aí com a gente. Já aprendendo a voz de Josias, meu Deus do céu. Vamos lá! E sem a gente esperar, o nosso romance acabou. Sua mãe descobriu, não admitiu nossa união. Muito triste eu fiquei e sofri na solidão. Resolvi ir embora pra outra cidade pra me esquecer. E o que consegui foi gostar mais de você. Margarete, Margarete, Margarete. estou aqui procurando você. Margarete, Margarete, Margarete. Meu parceiro Passarinho, o equipe cai na brecha aí com a gente. Alô, Passarinho! Um abraço pra você! Sim, por aqui, juntamente! Meu parceiro Dinho e a Marcela! Vamos! Não gostei de ninguém. O tempo vai passando e eu esperando que você não vem. E nas recordações, nossas cartas de amor, e sem a gente esperar, nosso romance acabou. Margarete, Margarete, Margarete, estou aqui procurando você. Margarete, Margarete, Margarete, por onde eu andei, não consegui esquecer. Oi, Guaraci. Fala aí, Guaraci. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Tira o Rogério da Pedreira. Aí com a gente. Alô, Rogério. Amor, um abraço pra você. Peço que não tem o mesmo sabor. Alô, Mesquita. Ele e o empresário Ceará. Que não vem. Olá, Rogério. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Carroça da Saudade. Cheiro Denis, toda a minha comitiva aí dos carroceiros de fronteira. Um abraço pra você. Alô, Rodrigo. E aí, cabeça branca. Cadê o caranguejo? Que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Bonita sempre. Mais uma vez. E aí, vaqueiro? Você deu vida para mim. Onde é que você tá, vaqueiro? Eu te quero mesmo assim. Ao lado direito. Sempre só nos dois. Como é que não, gente? Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Daqui a pouquinho, nosso Domingão funciona lá no Clube Azel. É a continuação aí do aniversário do Menino Peso lá no Clube Azel. Já já! Com aquele banho de piscina liberado. A Missiane! Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E aí, Missi? Gostei, gostou. Gostoso a gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. O parceiro Júnior Velhão. Tá aí com a gente também com o Marcelo. E amiga Búfala. Um abraço, irmãozinho. Deixa por aqui. E aí, Denis? Ao lado esquerdo. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. O Célio, o abraço não ser Célio, o homem que comanda a Pretinha, tá aí com a gente juntamente com o Denis e toda essa comitiva aí com a gente. O abraço não ser. Alô, Denis comanda os carroceiros sem fronteira da carroça. Esse é o Toninho. Juju, para Juju. Se alguém souber que diga para mim, para Juju. Ele se esconde. E aí, Juju? Sorriso! Vamos lá! Preciso encontrar de um. Vai! É tão lindo o amor que a gente faz. Quem, Milo? Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. A gente tá chegando com razão nos solteiros e casadas. Com a nossa luxuosa carroça na saudade. Ei, Luciano! A Vila Sorriso vai estremecer, meu irmão! Em junho! fosse uma loucura. Esse jeito vai, parece que o mundo foi feito só de paz, minuto. E eu fico sem te ver. E aí, Sandrinha? Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Passando Chico Lanche aí com a gente. Bora Chico Lanche. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Angel. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E também o grande Beto, eu, Juliana, Manuele, a Mônica, todo mundo já por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Cadê o Chico Lanche aí, meu irmão? Nossa, chega o papo hino. Imenso. Alô, Chico Lanche. Um abraço pra você, Chico Lanche. Tamo junto, hein, você, você. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. É água de março, meu irmão. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Olha só, Ana Flor e o Daniel da comitiva Garrocha Versa. Um abraço muito carinho. Alô, Ana Flor! E aí? Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará.